espelho já está velho pelos anos. Sei que tu já não me olhas com amor. Em tua vida existe algo, talvez haja outra mulher, porém não me deixes saber. O meu amor não te interessa como antes. O meu corpo não te causa mais prazer. Eu não sei de onde vens quando chego a amanhecer, porém não me deixes saber. Necessito mais que nunca tuas carícias. Necessito mais que nunca teu calor. Se me deixas eu me afundo, morrerá meu coração. Agora não me abandones, não. Agora não me abandones, não. Pergunto se é só uma aventura. Não te exijo uma total fidelidade. Porém tenho tanto medo de saber toda a verdade. Eu senti, só sei chorar. Em teus braços aprendi ter fé na vida. Em teus braços aprendi tudo do amor. Tantos sonhos impossíveis, tantas noites de ilusão. Agora não me abandones, não. Necessito mais que nunca tuas carícias. Necessito mais que nunca teu calor. Se me deixas eu me afundo, morrerá meu coração. Agora não me abandones, não. Agora não me abandones.